sei se por culpa minha ou tua a terra envelheceu. Úmida no ventre ficou suja. Aquilo entre nós morreu sem razão.